chorei. Meu bem não respondeu o recadinho meu. Telegrafei até, jamais perdi a fé e até silenciou. Eu cheguei à conclusão, tudo foi uma ilusão. Se você não quer mais não, dá pra mim seu coração. Onde está você, não sei, eu já lhe telegrafei. Você não sabe amar, meu bem. Você já me esqueceu também. Onde está você, não sei. Eu já lhe telegrafei. Você já me esqueceu.